Te adorar, aqui estamos para te exaltar. É que vivemos para te servir, nos deste vida. Somos servos teus e nada mais. Chamados fomos para te servir, Senhor, e proclamar o teu santo nome. Habitação do Espírito nós somos, apenas servos teus e nada mais. Senhor da minha vida, quero te encontrar, quero te abraçar, quero te dizer, te amo. Resgataste minha vida com um preço muito alto. Sangue justo e inocente derramaste como prova deste tão imenso amor. Quero te amar, quero te adorar, quero declarar, Senhor da minha vida, quero te encontrar, quero te abraçar. Vida, quero te encontrar.